É DJ Siqueira. Pra quem pensou que ia acabar, guardem as pistolas para o lançamento. Ele está chegando. Novo Siqueirão, o Pássaro Fênix. E um detalhe, vem melhor do que nunca. Os CDs das festas mais badaladas, você ouve primeiro aqui. Canal Rodrigo Saudade. Sequência da sofrência. Essa é pra você, escuta. Te dar um conselho, não maltrate essa mulher. Ela já sofreu demais e merece ser feliz. Canta assim, cara. Quando eu estava com ela, eu fiz tudo errado. Se hoje estou sofrendo, fui o maior culpado. Queria estar. Às vezes a mulher tá no lado do cara. E às vezes o cara não sabe dar valor nessa parada, meu irmão. Aí quando ele perde, ele quer correr atrás. E às vezes é tarde, viu, cara? É verdade. Essa música é pai dela. Te dar um conselho, não maltrate essa mulher. Ela já sofreu demais e merece ser feliz. Quando eu estava com ela, eu fiz tudo errado. Se hoje estou sofrendo, fui o maior culpado. Queria estar no seu lugar. Mulher igual a ela, você não vai encontrar. Então não cometa os erros que eu cometi. Faz ela feliz, cara. Faz ela feliz. Escute o meu conselho. Se você brincar com ela, se arrepender, não vai saber o que é sofrer, como eu estou sofrendo, provando do próprio veneno. E aí? Cuida dela como eu nunca cuidei, valoriza a chance que eu desperdicei, larga o celular e dá atenção pra ela, dá jantar à luz e vela. Valdinho, olha quem chegou, Valdinho. Valoriza a chance que Bragança da Terra Firme. Cuida desse coração. Olha aí, Doquinha. Que já sofreu e não aguenta mais decepção. Vamos chegar juntinho para curtir o pássaro. Porque agora sim, a nossa proposta é voar e sobrevoar bem mais alto. O site oficial do Arrocha. Então não cometa os erros que eu cometi. Faz ela feliz. Escute o meu conselho. Amigo Tica Siqueirão. Alô, Ana Siqueirão. Se você brincar com ela, vai se arrepender. Não vai saber o que é sofrer, como eu estou sofrendo, provando do próprio veneno. Cuida. Cuida dela como eu nunca cuidei. Meu mano, o Dedeco, equipe Barcaça chegando agora, hein? Ele é a Kátia. Fala, Dedeco! Dá jantar à luz e vela. Cuida da que se está boca. Fala, boca. Valoriza a chance que eu desperdicei. Cuida desse coração que já sofreu e não aguenta mais decepção. Siqueirão, bora meu pássaro de fogo. Ah, esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. E aí, Joelson? Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que tava só alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Eita, Siqueirão. Tanto amor guarda. O Nenê, o irmão do Boca Taxista. Também um John considerado. A gente lá do Curió. Prendendo à toa, por conta de outra pessoa. antes. No fundo sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse eu tinha feito antes. Aí o Teté e também o Júnior Torres, toda a galera aí do Morro 31, meu irmão, derramando no Siqueirão, hoje nas Deva. Vamos lá. Por conta de outra pessoa, só dá pra saber se aconteceu. Gente, o CD gravado ao vivo aí. Quem comprou a primeira com o Rafael, a segunda com o DJ Valdinho e a terceira com o DJ Siqueira, viu? Você tá gravado ao vivo aí, tá pronta aí a terceira parte. Pra você que coleciona. Chega junto. No fundo sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Siqueira. Se eu soubesse eu tinha feito antes. No fundo sempre fomos bons amantes. E a gente vai começar a recordar assim, ó. É só um sucesso, Kai Douglas. O Alexandre da Marambaia, também o Netinho, o Estivador, o Moraes e a sua esposa, a Rita, Rita Ângela. Pensando bem, olha só, eu gosto mesmo de você. E o Gato Negro. Pensando bem, quero dizer, empresária média, que amo ter te conhecido. Como é que é? Nada melhor que eu deixar você saber. Pois é tão triste esconder. Não esconde. Um sentimento tão bonito. Alô, Biaon! Hoje mesmo vou te procurar. Hoje eu vou falar. Falar de mim. Sei que nem chegou a imaginar que eu pudesse te amar tanto assim. E aí? Sempre fui um grande amigo seu. Só que não sei mais se assim vai ser. Sempre te contei segredos meus. Estou apaixonado por você. O Dedé e a Kátia. Esse amor entrou. Equipe Barcaça, obrigado, tá bom? Me diz agora o que que a gente faz. Pode dizer sim ou dizer não. Ser só seu amigo não dá mais. Nada melhor que eu deixar você saber. Pois é tão triste esconder um sentimento tão bonito. Hoje mesmo vou te procurar. Falar de mim. Sei que nem chegou a imaginar que eu pudesse te amar tanto assim. Bora, Siqueirão! Sempre fui um grande amigo seu. O Marcinho Saudade. Assim aí do Barreiro e também a Cris Branca. Sempre te contei segredos meus. Oi! Estou apaixonado. Dedé Saudade. Você. Esse amor entrou. Aí do Adriano Asmar. Olha o Dedé. Me diz agora o que é que a gente faz. Pode dizer sim ou dizer não. Ser só seu amigo. Não dá mais. Mais uma pra recordar, hein? Só os que marcaram. Não posso mais viver sem ter você. Preciso de você. Preciso desse amor. Olha o Siqueirão. Somente teu carinho me faz bem. É só você que tem a cura. E o Neto e também a Irá, curtindo o Siqueirão, meu irmão. Hoje curtindo o Siqueirão. Preciso de você, preciso desse amor. Fala, meu pássaro! Somente teu carinho me faz bem. É só você que tem a cura pra essa dor. Bora, Ronaldo, paga uma. Me machuca, trinta. Bora, meu filho! O meu corpo quase morto. Vou ficando esperando esse amor. Avisando que próxima segunda, dia 30, próxima segunda, o nosso Siqueirão vai estar lá na Via Show, antiga Metrópole. Todo mundo lá. Alô, Robertinho. Próxima segunda, Via Show, antiga Metrópole. Tem o Siqueirão. Não posso mais viver sem ter você. Preciso de você, preciso desse amor. Somente teu carinho me faz bem. É só você que tem a cura pra essa dor. Não posso mais viver sem ter você. Preciso de você, preciso desse amor. Somente teu carinho me faz bem. É só você que tem a cura pra essa dor. Aí o Homínio, também o Jamanda. Aí o Bolha, aí o Mauro. Mauro do Morango. Valeu! O Irã e a Bárbara aí, olha. Curtindo a nossa onda. Taxista Thiago. Toda essa galera aí. Valeu! Alô, Bruna. Vou ficando esperando esse amor que não vem, não vem, não vem. Bora, Rosa. É amor, é paixão. Diz. É loucura, céu é trovão. Fala. Diz que vem, não diz não. Traz loucura pro meu coração. Passando de fogo, bora, Stefan! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração. Valeu, Joelson. Obrigado. DJ Rafael. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco. DJ Siqueira. Pois é, né? Que já é. E agora o DJ Valdir também por aqui com a gente, olha aí, ó. Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria. O Luciano, também a Patrícia, Cecília, sua primeira dama. Família Alteração, valeu! Você me da terra firme. Alô, Jurubeba. Alguém que vai me amar. Oh. Aí você vai. Amigo Paraíba e a Suzana, cara. Perdeu. É. Obrigado. Amor. Meu amigo Louro Prestação também por aqui, viu? Alô, Lília. E o André Pé de Valsa. Cabo Morim. Siqueirão. Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu acreditei em você. Todas as indomáveis de Magalhães Barada. Obrigado pelo carinho. Valeu! Sinceramente, meu coração não estava esperando. Robinho Show, cadê ele? Que um dia você. Alô, Helren. Me dissesse adeus. DJ Siqueira. Você brincou com os meus sentimentos. Sempre. mais. Não deu valor em mim, no meu amor. Não vou mais chorar. Não. Não vale a pena ter você. O Mauro e o Toquinho, o taxista. Maravilhoso chegando agora na Aldeia. Eu pensava que vocês não vinham. Já fiquei feliz agora, viu? Perdeu um grande amor. Alô, Mauro. Alô, Bia. Alô, casal maravilhoso do Siqueirão. Muito obrigado pelos 10 anos acompanhando meu trabalho. É nós no Pássaro de Fogo. Música legal, uma versão de Caetano Veloso. Essa aí marcou. Siqueira. Às vezes no silêncio da noite. Eita, pássaro de fogo! Eu fico imaginando nós dois. Eu fico aqui sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Por quê? Porque você me deixa tão solto. Porque você não cola em mim. E o careca é a pitula. Arrebentando. Me sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono. Carinho às vezes cai bem. Tamires, Tamires Uva, a Carliane, unido e as esposas se espida. Obrigado! Secretos, só abro pra você e mais ninguém. Por quê? Porque você me esquece e some. Amigo Rony, Homem-Aranha do Siqueirão, chegando agora. Alô, Rony. E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Fala, Dedeco. Ou você me engana, ou não está madura. Cadê você? Onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Bora, Siqueirão! Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Siqueirão. Ou você me engana, ou não está madura. Família hoje arrebentando o Siqueirão, hein? Eu já sei que não. DJ Valdinho também complementando. Todos os seus considerados que vieram lá do Pop Saudade hoje por aqui, viu? Obrigado! Nosso amigo Banana, cadê o Banana, hein? Eu também já não. Nosso amigo Banana aí do Cantinho da Saudade, lá da Terra Firme. Alô, Banana! Me dá um vale. Eu já sei que não. Ele falou Siqueira, sábado, dia 4. Seu amor, a gente vai lá no Curtume. É. Bem melhor assim. Só aproveitando, né, César? Aqui, essa semana, dia 28. Foi sempre assim. A gente vai estar em Cametá. Esse amor. Dia 29, domingo. A gente vem pra Abaitetuba. Aí, na segunda-feira. Lá na Via Show, antiga metrópole. Nada demais. Terça-feira. Siqueirão, lá na Passagem do Ovo. Todo mundo convidado. Aí o cara fala, onde é a Passagem do Ovo?

E não. Passando com carinho aí, toda essa galera curtindo o nosso Pássaro de Fogo por aqui. O Tchaca, o grande balanceiro do Vero Peso e também o Tica Siqueirão, juntamente com a Ana. Obrigado, viu? Cachorrão e os mototaxistas aí da Feira do Guamá, viu? Obrigado. Diga só pra mim, por que será que a gente não se entende? E a gente? A gente fica longe, não aprende. Morrendo de saudade, quer voltar. Diga só pra mim, por que tudo pra gente tá em nada? Alguma coisa deve estar errada. Será que não podemos conversar? O que houve com a gente? Só queria te queria novamente. Eu não quero te esquecer. Nosso amor é muito louco. Um não vive sem o outro. Temos tanto pra viver. Joga aí a baixinha, empresária média. Não vale a pena, não vale a pena. Saudade fazer parte da sua vida. Afinal de contas, é sempre bom guardar os melhores momentos. São eles que nos fazem nos sentir felizes em recordar um tempo bom. Ai, DJ Siqueira, como é bom recordar com você. E aí? Que culpa tenho eu de ser tão triste assim, Siqueira, sem ninguém? E o Jonathan do Curió, considerado. O tempo já passou. E aí? A chuva terminou. E nosso amigo Valdeci e a Márcia acabou. Da borracharia Humaitá. Alô, Valdeci! Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não vou querer. Olha só. Para mim, até os carinhos seus que você prometeu, eu esperei, você não me deu. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Pione e o Quebec. Família Picolé. Seu amor não vou querer. Não! Não, não, não, não, não, não, não. Pra recordar. É. Fala, Robertinho! Meu amor, não me deixe assim. Não. Por favor, tenha dó de mim. Eu não vivo mais sem ter você. Pio, perdão se lhe magoei. Tão nervoso tudo eu falei. Sem pensar que fosse lhe fazer sofrer. Olha só. Esqueça, filha. Esqueça que eu fiz você chorar. Ah, Robertinho falou, Siqueira, eu sou o homem mais feliz da festa hoje. Esqueça e por rever todos os meus amigos. Agora aqui, aqui no Siqueirão. Eu não vou mais ligar. E eu tenho certeza que eu vou ver o Siqueirão na minha casa, lá no Palácio dos Bares. Alô, Robertinho! Faço um sorriso e vem, porque meu coração ainda é seu. Esqueça o que passou. Alô, Valdinho! Vai se acabar a dor. Chega junto, Valdinho! Seu corpinho junto ao meu. Vamos lá! Mas brigar, não, não, não, não vou. Os CDs das festas mais badaladas, você ouve primeiro aqui.